mais um aí, meu carinho, vai! Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. Gilmídia, o sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao entardecer. Pra gente se encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a brisa das estrelas, a luz iluminar. Vem, meu cariri, vem! Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Vitória Araújo, o meu olhar sempre é. Canta, meu cariri, canta. Eu disse você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou a sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. O seu colo é o bom demais, bom demais, bom demais, bom demais.